Você está no Show da Manhã com Kleber Luiz. Pra quem gosta do que é bom. Passaram por aqui também o Daniel com Encantos da Natureza, César e Paulinho, Asa Delta. E agora, pra fechar o bloco, prometi que teríamos Chitãozinho e Xororó. Tem também, presta show, atenção aí, ó. Show da Manhã com Kleber Luiz. Ah, sou eu? Bom dia. Ótimo dia, costuma com nós! Agora tem Chitãozinho Chororó, é mais modão. Ei, coisa boa, pago dobrado, Chitãozinho e Chororó. Bom dia! Sistema Nova Difusora Limitada, ZYK 530, 1490 kHz, Rádio Difusora M de Olímpia, 1000 watts de potência, transmitindo para todo o planeta, pelo difusorolimpia.com.br e direto no seu celular, pelo aplicativo para smartphones, Difusora, a rádio do povo. Está no Show da Manhã com Kleber Luiz. Difusora, Show da Manhã, com Kleber Luiz, oferecimento Oral Unique, implantes dentários, lentes de contato, alinhadores invisíveis, clareamento a laser, isso e muito mais. Só a Oral Unique te oferece tudo para o seu sorriso. Oral Unique, por você sempre o melhor. Disque Água da Cleo, 3281-1921 e 3281-6688. Qualidade e preço baixo. Disque Água da Cleo. Tá com sede? Olha, água viva. Atenção, para o melhor atendimento, nós do Ikegami Supermercados sugerimos que vocês clientes sigam as seguintes orientações. Venham às compras apenas uma pessoa por família. Não traga crianças às compras. Mantenha-se pelo menos 2 metros de distância das outras pessoas. Se tossir ou espirrar, cubra a boca com um antebraço ou um lenço descartável. Higienize as mãos com frequência. Estamos tomando todos os cuidados recomendados pelas autoridades competentes para melhor atendê-los. Agradecemos a compreensão. Ikegami Supermercados. Para você. Tintas e cristais tem de tudo e é barato comprar. A qualidade e o menor preço, pode confiar. Equipe Color é completa pra você. A qualidade tem de tudo, venha ver. Vem pra Requinte Color, a loja mais barata da cidade. Vem pra Requinte Color. Requinte Color, Avenida Valdemar Lopes Ferraz, 821. Telefone 17-3280-5244. A temporada de frio está chegando e que tal ajudar os animaizinhos de rua e resgatados a não sentirem tanto frio? Está sendo realizada uma campanha para arrecadar agasalhos, desde tapetes, toalhas, lençóis, colchas, cortinas e outros paninhos que não se usa mais para favorecer o calor de um animalzinho de rua com a baixa temperatura. Colabore! Temos 2 pontos de arrecadação. 1 ponto na Nau Comunicação Visual, localizada na Avenida Aurora Fortinelli, Lages 357 no centro e na Casa de Rações Topete, localizada na Rua Rui Barbosa 285 no Jardim Sisoto. Agende um horário para irmos retirar no local pelo WhatsApp 997-43-7579. 997-43-7579. Os peludinhos agradecem. Difusora 1490. Anjos Colchões e Sofás, agora também em Olímpia. Nas lojas Anjos, você encontra produtos exclusivos para a linha franquias, que surpreendem pelo acabamento, conforto e tecnologia. São colchões, sofás e complementos para quarto e sala, para deixar a sua casa mais bonita, funcional e aconchegante. Escolha melhor, escolha Anjos Colchões e Sofás. Em Olímpia, na Avenida Deputado Valdemar Lopes Ferraz, 374. Anjos Colchões e Sofás, para quem ama dormir bem. Quer começar a faculdade ainda em 2021? E que tal estudar com os melhores professores na mais conceituada faculdade particular da região? É isso mesmo! A Unirp abriu as inscrições para o vestibular do segundo semestre. São mais de 40 cursos, presencial ou EAD. Não perca mais tempo. A prova é online e gratuita. Acesse www.unirp.edu.br ou chame no WhatsApp 17-3211-3260. Unirp, nós somos o amanhã. E volta, eu aqui. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certinho? A Rádio do Povo. E agora vem cantar nossa musa inspiradora Jaine com o Eduardo Costa. Calma, Jaine, calma, calma, calma. Não se precipite, agora sim. Jaine, é com você, vai lá. Alô, você ligada na Difusora, aqui é a Jaine, para apresentar minha música nova, de hoje em diante.